Brasil, nunca foi ao Brasil. Taper jabuti, liana, lá manda ali, alaúde, pia urural aqui, ataúde, pia carioca, poré, crame, crê, jovinha, carore, jovinha, su. Oh, oh, oh, berere, camara, tororó, olerê, piriri, ratatá, karate, olará, berere, camara, tororó, olerê, piriri, ratatá, karate, olará. O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. Jereba, sassica, Andrade, Cunhanza, Ariranha, Aranha, Sertões, Guimarães, Baquia nas águas, e Marioná, e Marira, Ariboia, na alta das mãos de Jovinha Sol. Brasil, SOS ao Brasil. Do Brasil, SOS ao Brasil. Tinhorão, Urutu, Sucuri, o Jobim, Sabiá, Benti, SOS ao Brasil.